Ai, Jobim de Minas, quando chega na Ruanda. Ai, Jobim de Minas, quando chega da Ruanda. Vai chegando, vai estardando todo o fio da Umbanda, graças a Deus. Ai, Jobim de Minas, quando chega da Ruanda. Ai, Jobim de Minas, quando chega da Ruanda. Vai chegando, vai estardando todo o fio da Umbanda, graças a Deus. Graças a Deus, fiarado. Graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja a Virgem Santíssima, louvado seja a força divina que nos conduz, graças a Deus. Louvado seja Deus, meu. Louvado seja Deus, Pai. Como é que tá passando um cheiro, meu filho? Graças a Deus. Olha, na felicidade aqui, que tá difícil de conter, de poder falar com o senhor, viu? Um nego de fala chunchimo, em tudo e por tudo, a força bendita de Deus nos valerá, meu filho. Em tudo e por tudo, o Cristo Jesus é de uma boa condição, né, meu filho? Graças a Deus. De quem vos fala, meu filho? É Pai Jobim de Minas. Pai Porque Jobim. fio de muita inveja de uma necessidade, de que cada um se coloque na sua exposição, para de levar adiante de uma tarefa, né, meu filho? Sim. Esse nego tem de uma tarefa já cá, de colocar de harmonia, de bendição, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Oh, Pai Jobim, como é que coloca a harmonia e a bendição? De colocando o coração de empréstimo, de buscando em Deus, porque é Ele que comanda tudo no universo. Já força infinita, que os olhos cegos não veem, mas é principalmente a força criadora que cada um de nós tem, filho. Ele se manifesta em muitas luzes para que cada um possa alcançar o saber, de renovar os sentidos para todos poderem fortalecer-nos. Em cada luta, de seja cá ou acolá, que um filho abriu o coração, buscar esperança e a paz, que vai alcançar de Deus Pai a luz necessária para melhor conduzir os passos. E nós, meu filho, os ajudando no primeiro passo, teremos a alegria de ver cada um de galgar os espaços e estar mais próximo de Deus. Tarefa de muito agradável, meu filho, para aquele que quer também caminhar lado a lado nas forças luminosas do bem. Graças a Deus, Graças a Deus. louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, qual que é o poder da prece e ela é realmente importante no nosso dia a dia? A prece é de uma ponte sagrada, meu filho, de para as aberturas dos céus, vieja alento seguro, nesse mundo de escarcéus. Porque, meu filho querido, a cada prece sentida, já é uma luz que se renova nos caminhos de sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, pai Jubim, o senhor pode contar um pouco da sua história? Bom, foi o de cada negro que se manifesta em favor da missão sagrada, carrega já individualidade, porque a personalidade não é mais nada. Histórias do passado em nada acrescentam, somente as personalidades é que buscam por esses alentos. E que vale, meu filho, um passado glorioso diante de um presente tão triste e tão medíocre? Então, meu filho, de nas veredas que a vida me deu, eu só tenho a agradecer a Deus de nesse momento ser eu, graças a Deus. Graças a Deus. O nego não se furta, meu filho, a lhe contar as histórias. Apenas sabe que nada acrescenta e só vai nos fazer perder as horas. Viva, tá certo. Então. Louvado seja Deus. Louvado seja. É, o senhor falou que o senhor tem uma tarefa. É, essa tarefa foi alguém que deu ao senhor? O senhor que criou ela? A necessidade dela existe por conta do quê? Toda missão assumida, meu filho. É de uma bênção da vida. Porque a missão que Xunxê, o eu, assumo, de aquilo que nós mesmos nos sentimos melhor em fazer. A missão de cada um de dada de pro Deus desde o princípio dos princípios, para que se manifeste aquilo que já é. Já é o bem-estar do servir naquilo que já tenha competência, porque a luz da fé jamais de vira as costas a nenhuma das ciências. Em tudo e por tudo, moço, reconhecer o seu próprio talento é de reconhecer que foi dado por Deus para que multiplique e acenda as faixas mais bonitas, luminosas do seu próprio ser. Graças a Deus. Graças a Deus. Se confio. Já a missão que esse nego recebeu das mãos benditas de Deus é missão de especial de amparar os irmãos seus. Porque nisso vivi muitas vidas diante dos altares dos deuses, porque essa humanidade a cada de arrancada evolutiva, colocou-se uma imagem sagrada, uma imagem de fé, uma imagem votiva, para a força infinita, impessoal e sem forma, apenas no intuito de buscar e buscar essa força, essa energia que gerou todas as formas. Graças a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja. Pai Jobim, como melhor amar, tipo, quem se coloca na posição de inimigo da paz? Que não existe, meu filho, nenhum inimigo da paz. Existe apenas aqueles que adoeceram dos sentimentos especiais, que não conseguiram realizar a limpeza dos corações e a ânsia das conquistas dos poderes que a personalidade faz alimentar. É que leva muitos a se colocarem como atritos nos caminhos dos seus irmãos. Não existe aquele que consiga ter a inimizade com a paz. Existe apenas aqueles que persistem nas guerras de conquistas personalizadas, julgando que são melhores, que merecem um pouco mais. E para isso, julgam que o universo seja pobre e viva das faltas. Oh, graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, aqui, quando o senhor fala de personalidade, é até interessante, porque a gente aprendeu a ambição desenfreada e um querer assim quase que infinito, que jamais se sana. Como remediar isso? Silenciando a si próprio. É no silêncio interior que a centelha divina renasce. Já não é, meu filho, nas comparações das personalidades, mas nas paz infinita que toda individualidade carrega em si mesma. É deixar, meu filho, o externo, que é pequeno, e voltar para o interno, que é infinito, graças a Deus. Graças a Deus. O senhor percebeu no trabalho que o senhor faz com a gente que aqui na Terra algumas pessoas invejam a tarefa que os outros desempenham. E nisso elas acabam deixando descuidado o jardinzinho que ela prometeu cuidar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O mesmo que nosso Senhor Jesus o Cristo alertou na parábola dos talentos, meu filho. Aquele que enterra seu dom e tenta destruir o dom alheio, além de não evoluir, faz um papel muito feio. A hora que chegar diante da própria consciência, diante da própria individualidade, chorará e clamará, mas aí será muito tarde. Nossa. E o que, que ele pode fazer para que isso não venha acontecer? Deixar as comparações, deixar a personalidade um pouco mais silenciada e buscar na própria individualidade as forças que podem fortalecer a própria caminhada. É, Pai Jobim, eu estou aqui ouvindo que, na minha cabeça, que pendência não resolvida é peso na própria vida. É assim mesmo? Meu filho, cada um tem seu quinhão nas plantações de antiga, né, meu filho? É por isso que se retorna à carne, abrindo as próprias feridas para drenar toda a sujeira, de renovar-se na lida. Graças a Deus, as pendências vão sendo reajustadas, meu filho, de resgatados os próprios quereres e este ser, como falam chuchês, reencarnado em as possibilidades de deixar de lado as pendências, de reparar seu passado num presente renovador. Graças a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja. Eu tenho percebido e até tido a oportunidade de me relacionar com pessoas que buscam a felicidade na onde a felicidade não está, no outro, no amor, no amante, num carro, numa comida, numa roupa. O que que o senhor pode ensinar para a gente a respeito da felicidade e aonde ela mora? Meu filho, este nego fala, chuchê, a felicidade sempre é e a felicidade sempre está. Porque não é de algo que se conquiste, mas é uma coisa que já é dentro de si. É a força viva do espírito, meu filho. És um estado espiritual. O que age muito acontecido nesta terra de meu Deus é que muitos confundem a felicidade com os ganhos seus, com de como o fala de afiarada, com o sucesso, não conseguir o que quer. A felicidade é já fonte do alcançar realizações. Os filhos viram as costas a ela, já ansiosos por realizar algo, esquecidos, meu filho, de que não será feliz depois que conseguir alguma coisa, mas somente alcançará aquela coisa se souber alimentar, manifestar e fortalecer a própria felicidade. Busca algo que já tem, como aquele que lamenta diante da fonte, chorando de sede, e de não levar a mão para de beber a própria água viva que tem no coração. E todo aquele, meu filho, que se concentra na falta, receberá mais falta em sua própria vida. Esta é a lei, a multiplicação, meu filho. Serei feliz apenas quando conseguir um melhor caminho para a minha vida, um novo amor, um novo trabalho, um novo andador, uma nova charrete. Meu filho, a felicidade já está e já é. Mas aquele que não agradece o que tem, a pedir vem, né, meu filho? Sim, senhor. Nossa. O senhor sabe que também, no caso de muita gente, e se às vezes é o caso de quem está ouvindo, onde os conflitos e as controvérsias são seus companheiros inseparáveis, o que que pode ser feito? De se abraçar com a paz, meu filho. De serenar o coração e a mente e flutuar nessa luz. Tudo mais será dado. Este foi o método nos ensinado por Jesus, já aquilo que Xunxê em oração pediu, crendo que já recebeu, assim será contigo, se o conflito, a desesperação te visita nesta vida, de tantas lutas aguerridas, meu filho, já é porque Xunxê te não buscou na paz, no amor e na presença divina a vossa própria renovação. Entendi. Se às vezes eu tô desinformado, porque muitos pedem o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Mas se eu estou ouvindo o senhor agora, eu sou uma pessoa que estou ouvindo, quero, procuro a reforma íntima, como eu descubro se eu sou uma pessoa estovada, perturbadora e insegura? Olhando os espelhos à vossa volta, espelhos vivos dos laços familiares, dos laços encontrados em toda parte, na presença do seu próximo, na presença do seu irmão, os olhares de críticas demonstram, meu filho, a própria falta de realidade, a própria ilusão. Já o olhar em volta, meu filho, aquele que busca verdadeiramente vai reconhecer no próximo os defeitos que alimenta na mente. Do jeito que o senhor está falando, parece que quando eu passo uma rasteira no meu próximo, eu mesmo caio. Já caíste já do momento, meu filho, em que planejaste a queda alheia. Além de ser uma perca de tempo, é uma coisa muito feia. O senhor falou. Agora, como é que se identifica o homem de bem? De aquele que já olha e já vida com o bem, porque o bem é bom, porque o bem faz bem. O bem não faz barulhos, nem se alardeia para ninguém. Apenas faz aquilo que é possível e já vai realizando os outros também. Já é como uma corrente sabia e boa, onde aquele que dá recebe e aquele que recebe dá. É a lei do equilíbrio aqui neste universo a se manifestar. A gente sempre ouve que um assunto mal resolvido, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. Porque se algum dia ele aconteceu na sua vida, é porque precisava ser resolvido. É assim mesmo? Realidade das realidades. Tudo aquilo que lhe foi gerado por Xunxê, de amargura, de tristeza ou desequilíbrio, a Xunxê retornará para que encontre o alívio e Xunxê na vossa individualidade seja o seu melhor amigo, porque é a vossa consciência que vai fazer o julgamento na hora que Xunxê estiver cá, sozinho apenas contigo. Essa é a realidade das realidades. Então ninguém deve interpretar um desafio da vida ou lastimar, porque é uma oportunidade. Filho, já de lástima, de muitas vezes são o desafogo, de para que as lágrimas possam descer e a visão mais clara possa acontecer. Muitas vezes o lamento já é a alavanca viva para um progresso. Mas de parar aí, queimando nas fogueiras da ilusão e da paixão, se não traz a ninguém maiores alívios, a não ser os das próprias ilusões. De todas as dificuldades, se vem para um aprendizado maior, de colocar um sentido nesta dor, já é um começo de evolução. Sanar de a dor já é a evolução completa. Então, Pai Jobim, eu tô... Seja entendido, senhor, que lamentar não é errado. Uhum. Apenas é colocar treva sobre treva. O correto, o mais adequado. Uhum. É de buscar as soluções, de caminhar com mais firmeza, de encontrar o que não funciona e parar de fazer, enfim. Porque é de tudo, é de resultado das ações do próprio ser. Nossa, que profundo, que maravilha. E enquanto o senhor estava falando, eu estava tendo esse pensamento que lágrimas, quando não são de rebeldia, são bálsamos para a alma. O que o senhor tem a dizer sobre isso? São os rios da vida lavando a natureza humana, uhum, aliviando o excesso e trazendo de novas formas de encarar o mesmo fato. Lágrimas são bênçãos divinas, meu filho. Graças a Deus. Muitas vezes, e até o meu caso, pessoas assim, como eu, como às vezes eu decido ser, são interpretadas como frias, Pai Jobim. Mas não é nosso papel... ver o próximo como uma pessoa forte, sobretudo quando a pessoa tem esse potencial, e ajudá-la a ver em si mesma essa pessoa forte, no lugar de ficar passando a mão na cabeça e carregando no colo? Graças a Deus, viaje uma necessidade de quando um espinho estiver atravessando uma carne, que se retire em primeiro lugar o espinho. Para depois, meu filho, alertar e sobre o que levou a esse espinho, uhum, a entravar-lhe na carne. Uhum, sim. Você concorda comigo, meu filho? Sim, senhor, é muito bom. Sim. Já frieja de pode muitas vezes fazer esse espinho doer um pouco mais, né? É. Em todas as situações onde a dor visite alguém, para que possa manifestar as forças benditas do bem, retire o espinho da carne, passe a cuidar também, e depois aconselhe, meu filho, para de realizar as coisas do bem. Muito bom. É assim que é necessário que o coração se abra para a dor do seu próximo. Não há necessidade de se chorar também. Uhum. Há necessidade básica de respirar de um motivo da dor naquele momento. E aí sim, fazer o curativo, né, grau. Graças a Deus. Então, aqui ainda é assim, às vezes, que as pessoas, porque aprenderam assim, decidem que quem é responsável por como ela ou ele está se sentindo é o outro. E aí, além de decidir colocar a culpa no outro, quer que o outro se sinta culpado. São as formas egoístas da própria personalidade. Enganar-se a si mesmo nessa terra parece ser a única verdade. Eita. É preciso reconhecermos que não é reclamando do outro que a vida vai mudar. O sol, a lua e as estrelas ali sempre vão estar. Se o sol fica mais inclemente, é preciso se resguardar. Aquele que reclama dos outros, observar-se melhor, foi ele próprio que se colocou na situação que está. Reclamar é permitido, desde que a queixa faça as mudanças. Reclamar e lastimar sem que as mudanças se façam é já fonte de mais amargura. Nossa. Se não é mudando o outro que vai se mudar de alguma coisa em si, mas é mudando a si que tudo em volta vai mudar. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente no futuro vai fazer uma escolinha para aprender a direcionar ou, como fala, gerenciar as próprias ações, acredito. Mas o que o senhor tem a dizer sobre o controle das próprias ações para não agravar mais a crise ou as mágoas que estão sendo jogadas assim, através da verbalização? Melhorando os próprios quereres, deixando de lado o que é menor pelo maior. Muitos me dizem, meu filho, que querem apenas ser felizes. Mas quando pergunto a eles o que é, para eles, essa felicidade, colocam nas coisas externas todas as suas vontades. Não se realizam nem permitem realizações enquanto não modificarem a tendência das comparações. Para modificar e realizar o melhor dom da palavra, é preciso alimentar a alma com as benesses da vida, contemplar a grandeza de Deus nas horas da própria lida. Meu filho, cada nego velho sempre se orienta um filho de fazer a oração, que é um instrumento de bonito que traz muita solução. E ao entrar em contato com a luz que nos rege, já começamos a desintegrar muito da escuridão. Graças a Deus. Se a pessoa está procurando a verdade nas palavras do preto velho, ou nos livros de história, e se contenta com a primeira resposta, é uma atitude apropriada? Meu filho, a busca já está no sentido inverso. Tudo que é externo e pode ser uma ilusão. Mas aquilo que vem de dentro de si próprio é confirmação. Não será a palavra de um nego velho, nem as escritas dos grandes escritores, sábios e bondosos, que vai modificar alguém é a conduta na prática, na busca do próprio bem. Reconhecer o evangelho vivo que cada um carrega em si e cada um já tem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Pai Jobim, o que que é o evangelho vivo que cada um carrega dentro de si? O reconhecimento da sua própria verdade, meu filho. A prática daquilo que Xunxi crê. Este é o Evangelho vivo que alimenta todas as almas, muito inclusive a Xunxi. A verdade é reconhecida, meu filho, por todo aquele que crê. Não as verdades contidas nas coisas que parecem sem ser. É preciso esse evangelho de ser aberto no coração de cada ser. Nosso divino Jesus, de se entregar já um sacrifício iniciático de elevação, fez manifestar neste universo o evangelho do coração. Graças a Deus. Graças a Deus. O quando a pessoa ela ama a outra e fica com vergonha de falar, o que que o senhor aconselha a fazer? Nenhum amor é vergonhoso, meu filho. A forma dele se manifestar é que pode ser, né, meu filho? O amor é um afeto sagrado que deseja a felicidade do outro, meu filho. E todo aquele que busca levar ao outro um pouco mais de felicidade vai conseguindo ganhar espaços e alcançar-se muita alegria. Se não adianta de como falamos, de esconder os sentimentos. Sentimento é coisa séria, importante para esse ser. Então é alcançar a coragem para agir ao outro se achegar, dizer a sua realidade, respeitar aquela vontade e esperar. Graças a Deus. Ô, Pai Jobim, às vezes quando a gente acha um namoradinho ou uma namoradinha, a gente faz é como se fosse um pacto, dizendo eu só vou ser feliz quando você estiver dando a sua atenção para mim e espero que você só seja feliz quando eu estiver dando a minha atenção para você e mais ninguém. Isso daí não é desastroso? É ilusão egoísta, meu filho. Porque o amor muda muito de formas e de feições. Principalmente, meu filho, nessa rede de ilusões. Muitas vezes se confunde sentimentos com emoções. E nessa confusão tremenda é que surgem as decepções. Entendi. Então, É quais um são? tremendo mundo. Graças Graças a Deus. Então, quais são os hábitos saudáveis? Porque aí a pessoa vai dizer, ah, então Se eu não vou procurar uma pessoa para ser feliz com ela, para que que eu vou procurar? Não é bem assim também, né? Pode ser feliz com ela em todo momento, não precisa ser só feliz com ela. Como é que o senhor pensa? A verdadeira realização do amor, meu filho, tem etapas muito bonitas, de passa-se do Eros ao Ágape, de forma muito perfeita. Aquele que não se fixa num, mas no todo que o envolve. Se o amor é por um ser, por que não distribuí-lo em tudo que está à sua volta? Porque bem disse Jesus, de tudo aquilo que se um ser pedir em oração, crendo que já o recebestes, assim será contigo. De uma emoção não é um sentimento, meu filho. A emoção vem de fora para dentro. O sentimento nasce de dentro para fora, alumiando a tudo, transformando já timidez em uma grande vitória, de uma melhora em si mesmo, porque aquele que ama, meu filho, verdadeiramente no sentimento, se melhora grandemente, já alcança muito contentamento. Olhe nos olhos dos enamorados, isso você vai perceber. Que cada um te ama da sua forma, mas tudo te vai fazendo florescer. Sentimento não é emoção. A emoção vem de fora. Ficar na dependência da emoção para de que o sentimento da felicidade se manifeste é pura ilusão. A gente ouve dizer que deve amar ao próximo como a si mesmo. Mas daí a pessoa vai amar a si mesmo e o outro diz que está sendo egoísta. Como encontrar esse equilíbrio entre não ser egoísta e ainda assim amar a si mesmo, já que não tem como amar o próximo se você não se ama? Meu filho, a ilusão egoísta cria estas situações paradoxais. É necessário apenas amar. Deixar fluir o amor a si próprio, fazendo assim aquilo que faz também ao próximo. É uma manifestação, meu filho, de sentimento sagrado. O que chamam de egoísta é deixar os sentimentos de lado. Permita que os sentimentos apareçam nas ações de cada momento, sendo um estado natural da sua palavra, da sua ação, do seu pensamento. Isso é bênção da individualidade de cada um. Os egoístas, meu filho, dizem amar a si mesmos, mas se fecham totalmente para a vida em volta, esquecendo de doar os alentos, deixando os irmãos na revolta. Isso é muito triste, meu filho, porque se quem ama a si mesmo, se não ama só o eu, mas ama principalmente o nós. Graças a Deus. Graças a Deus. E quanto ao equilíbrio, Pai Jobim, da saúde, é responsabilidade e a pessoa vai ser cobrada pela capacidade que ela tinha de manter a saúde equilibrada? Sempre, meu filho, ao encarar o tribunal da própria consciência, cada ser é que se julga a si mesmo. e muitas vezes estava na mão deste ser modificar de alguns hábitos para deixar de gerar doenças. Juntam-se neste julgamento de si próprio. Muitos às vezes choram muito, não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. O equilíbrio é a manifestação da lei, meu filho. Esta é uma realidade. Se a pessoa descambou para algum tipo de vício, que hoje ela chama de monstro poderoso, como que ela faz para mudar a sua situação? Deixar de alimentar o monstro já é uma iniciação. Sem alimento, ele morre, meu filho. E pode acontecer de uma recuperação. Nossa. E como que faz para deixar de alimentar esse monstro que está poderoso porque a pessoa alimentou? Qual o alimento do monstro? As ações. Qual o alimento das ações, meu filho? Os sentimentos que fingem, as emoções que se confundem. A confusão de sentimento e emoção pode ser parada para que se modifique as ações, para que novos hábitos possam ser realizados. Meu filho, em tudo e por tudo, o próprio ser gera a sua derrota ou a sua vitória. Um passo de cada vez, vivendo sem as expectativas, deixando o passado no passado, o futuro aonde ele está, e vivendo esse agora de cada dia. É que uma eternidade se realizará. Então, moço, a melhor forma é permitir no dia de hoje que a mudança comece. Não deixar para amanhã, meu filho. As realizações deste dia, em prol de tirar todo o alimento deste monstro que te machuca e que é ninguém alivia. É preciso a ação correta. É preciso sentir dor, o sentimento correto, de desligar-se das emoções para viver aquilo que é no presente, agora. Graças a Deus. Graças a Deus. E, por exemplo, louvado seja Deus. E, Pai Jobim, no caso de vício, o vício do mau pensamento para com o próximo é melhor do que o vício do cigarro, da bebida, da droga? Os vícios dos pensamentos tristes, meu filho, são vícios que prejudicam totalmente a alma. Os vícios desta terra prejudicam uma matéria transitória, mas que deve ser bem cuidada. Nas fornalhas da comparação, um vício que te prejudique já a eternidade é bem pior do que um vício apenas de ilusão. Um vício que prejudica de uma carne que vai voltar para o chão. Já é bem de menor, meu filho, do que os bichos do coração. Graças. Nossa. Nossa, que maravilha. Então, eu quero falar com o senhor disso também. Quando O sexo deixa de ser saudável. No momento em que ele passa a ser um desequilíbrio, não permitindo nenhuma outra ação. Do momento que ele passa a ser alimentado apenas pela emoção, já começa a viciar-se e a manchar o coração, não permitindo que o sentimento e a razão possam se manifestar no meio desta relação de um ser para com o outro. Todo desequilíbrio, meu filho, de prejudiciar. E o sexo, filho, que é bênção de desafogo, que é bênção de união, acaba por se transformar apenas numa brincadeira de irresponsabilidade e muita ilusão. É neste momento, filho, que ele passa a ser tratado como uma doença do coração. E quanto à homossexualidade, pai Jobim, quem que é responsável? Já a própria natureza humana, meu filho. E por que não é uma doença, que é uma condição Uma condição. em que o espírito mesmo deste ser buscou nessa reparação o aprendizado necessário para sair da ilusão? Que muitas vezes, meu filho, já é necessário experienciar de muitas coisas complexas, os paradoxos do sentir, para que um ser possa se melhorar e muito ainda servir. É uma sentença da natureza e não apenas uma vontade de se divertir. É uma necessidade da evolução. Esta é uma realidade. E quando o senhor disse condição, a riqueza, a pobreza, a heterossexualidade são condições tanto quanto a homossexualidade, assim que a homossexualidade não deve ser vista como condição melhor ou pior que essas outras, é apenas uma condição. Apenas isso, uma realidade de experienciar, tanto quanto as outras, meu filho. Se o coração é bom, se o sentimento é ainda melhor, não há necessidade das comparações. Todas as condições humanas são úteis e necessárias para a própria evolução. Um não é melhor que o outro nas sendas da redenção. Graças a Deus. Graças a Deus, meu. Pai Jobim, e quanto às pessoas que dizem assim, olha, vamos fazer movimentos em favor da heterossexualidade ou da homossexualidade, vamos convencer o outro que a gente tem o direito de ser quem a gente é. Aí o outro fala, não, vamos convencer o outro que ele tem que ficar no lugar dele. Não, vamos convencer, tudo tentando convencer o outro para a gente, às vezes, até para a gente mesmo se convencer que tá tudo bem do jeito que tá. O que que o senhor tem a dizer sobre esses movimentos e esse povo que quer convencer o outro a olhar para o mundo do jeito que ele vê? O império das comparações, meu, Eita. é apenas isso. Quando terminar com esta de fogueira terrível, que invade muitas mentes, empanando a realidade, tudo isso será desnecessário, porque haverá em cada coração um polo vivo de fraternidade, fraternidade, de não haja de necessidade mais dessas fogueiras terríveis, desses apresentamentos de razões nas próprias razões, quando se encerra totalmente a mania, meu filho, das comparações. Não é necessário que um esteja errado para que o outro esteja certo, não é verdade, meu filho? Sim, senhor. Sim, senhor. Todos têm seu lugar ao sol, porque todos são filhos de Deus Pai. E em cada atuação humana, uma necessidade existe para ser conduzida e sanada, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, basicamente, tanto no que diz respeito à orientação sexual como religiosa, aquele que vai no quintal do outro para brigar, deixa de viver a experiência que ele tanto ama cultivar. Sim, meu filho, passa a ser a razão das razões alheias. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Pai Jobim, o senhor sente que esse menino que vos fala vos ama de coração, né? Verdadeiramente, meu filho. Graças a Deus. Em espírito e em verdade. Este negro te tem muito apreço a chuchinho. Que bênção, graças a Deus. E nisso, eu falo isso porque gostaria de convidar, já estamos aproximando do final do nosso primeiro diálogo aí, e convidar o senhor para que volte para muitos outros. Graças a Deus, meu filho. Louvado seja Deus. Sempre que age de providência divina e a bondade de Deus Pai conceder a este nego a permissão de aqui estar, este nego acá estará. Graças a Deus, que assim seja. E então, assim será. Então, senhor, já aproximando aqui do fim, gostaria de passar para a gente uma mensagem final. Se deixar a toda a fiarada deste negro de um pedido de paz nos próprios corações. As dores são desnecessárias, mas não é preciso se mergulhar nas tristezas, nas divagações. Se a dor veio como tempestade em vossa vida, busca o agasalho bendito da oração e da certeza absoluta da providência divina manifestando soluções nas vossas vidas. Que a paz, a esperança e a fé sejam um sustentáculo bendito para levantar a todos os caídos, para que possam renovar a confiança em si próprios e tomar as atitudes no hoje e no agora para as mudanças necessárias para novas realizações. A vida é um agora constante, meus filhos. E não há nada que possa vencer a força deste agora. Louvado seja Deus, graças a Deus. Este negro se despede, rogando a Deus uma nova forma de poder falar aos vossos corações. E onde quer que esteja um filho que necessite da ajuda deste negro, basta chamar com o coração e lá eu estarei com a permissão de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. esse nego se despede de Chimchinho, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Louvado seja Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Até a breve, Pai Jobim de Minas. Que Deus sim possa nos abençoar com outros diálogos como esse com o Senhor e com as outras entidades também, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ângela Maria, a madrinha? Oi. Tudo bem? Graças a Deus. Tô chorando aqui sem querer, mas tô chorando. É uma emoção maravilhosa, não é? É. Pra gente que ouve já é uma emoção grande. Imagino pra a madrinha que esteve aí tão próximo no coração do velho. É muito. Muito emocionante, sim. Graças a Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Seja louvado, graças a Deus. Pai Jobim de Minas, quando chega da Ruanda. Pai Jobim de Minas, quando chega da Ruanda. Vai chegando, vai estar dando todo o fio da Umbanda, graças a Deus. Pai Jobim de Minas, quando chega da Ruanda. Pai Jobim de Minas, quando chega da Ruanda. Vai chegando, vai estar dando todo o fio da Umbanda, graças a Deus. Graças a Deus, Fiarado. Graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja a Virgem Santíssima, louvado seja a força divina que nos conduz, graças a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, Pai.